estás cansado, Deus está te dizendo, eu sou tua força. Se está triste, deixa essa tristeza, Deus é tua alegria. Receba agora a força do Senhor, em Deus tu és muito mais que vencedor. Deus te dá forças, oh não desanimes, tu tens o Senhor. Não desanimes, oh irmão, não fiques tão preocupado, lamentando o peso que é tão pesado sobre os teus ombros, conduzindo a cruz. Tenha coragem, pensa o desafio, erga sua cabeça, não vá pra esquerda nem para a direita, vá seguindo em frente, siga com Jesus. Contra ti dizendo que estás perdido, responda apenas com o teu silêncio, pois Deus é contigo. No tempo certo as portas vão se abrir, um novo horizonte vai surgir. Quem espera em Deus jamais é derrotado, tu irás vencer. Não desanimes, ó irmão, não fiques tão preocupado, lamentando o peso que é tão pesado sobre os teus ombros, conduzindo a cruz. Tenha coragem, vença o desafio, erga sua cabeça, não vá pra esquerda nem pra direita, vá seguindo em frente, siga com Jesus.